Ronaldo, na rola com o meu patins. Eu curto essa vida de viajar. Eu curto minha galera do Guarujá. Mas sou da favela, não sou marajá. Snoopy filho na quebrada. A galera anda armada. Snoopy filho na ralé. Mas não é mané. Eu ando na ralé com meu patins. Eu curto essa vida de viajar. Eu curto minha galera do Guarujá. Mas sou da favela, não sou marajá. Snoopy filho na quebrada. A galera anda armada. Snoopy filho na ralé. Mas eu é mané. Snoopy filho na área. Entrando pra arrasar. Anda de patins na quebrada. Snoopy filho na quebrada. A galera anda armada. Snoopy filho na ralé. Mas não é mané. Nosso baixista, o Clemonso. Ai, vamos, vamos dar toda essa banda embora. Vocal Miguel. Eu sou o Miguel, o Clemonso. Yeah! Na quebrada, a galera anda armada. Snoopy filho na ralé.